320, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Então 3283, chame o centro Recife nas frequências 12545, alternando 2085. 2545, 2385, bom. 25, 2394. Portão 5, autorizado, reporte táxi. Chamarei táxi, 394. Onda 333, autorizado? Afirmo, reporte táxi. Reportar a táxi. No meia da Azul, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18 decimal, confirme a frequência 2, 18 decimal 3? 18 decimal 95. 95, 18 decimal 95, 4 no 6. A idade bateu aí, viu? É knockout. Oh. 526, livre pouso, 120 graus, 190. 5920. Boa, 924, decolada, 10, chame controle, 1201, 2019. Controle 1201, bom dia. Azul 4106, continua aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado, ajuste no 013. 0013, 4106, aguardando pista livre. A HTTP 2.0 na saída Puga com o 924. O microfone aberto, não consigo falar com eles, não conhece 3 a 0. Gente, aguarde um minuto, vou mudando aqui com o solo. Vitor Mike Quebec. Você em condições visuais, 1.500 pés, altímetro em Salvador, 903, via corredores, informe o Paris. Qual pro B? Salve, Xenia, RM 300, tá antes da Juliette. Nada, chame o controle Aracaju no 20 decimal 3. Mantém o número 0, chama o controle Aracaju no 203. 4116, baixada travada. Opa, baixada travada, 4116. Vento 20 graus, 109, livre pouso, fixo no 0. Livre pouso no 0, 4116. Agora sim, como copiou o solo? Alto e claro. Metrô 20 vai observar o tráfego da Gol fechando 05, assim que livrar a Juliette, portão 06. Assim que o tráfego da Gol livrar a Juliette, portão 06, metrô 20. Solo 35626. Prossiga. Ok, é, pousou, livrou. Quilo, pátio 3. Copiou o trip, quilo, pátio 3. Prossiga. Solo 35626. Ingressa, primeira esquerda, quilo, pátio 3. Esquerda, quilo, pátio 3, 5626. Para baixo, foram 333, 165, a bordo, 4 horas e 25. Alterno, galeão. Gente. Taxa direita, via Índia, ponte perto no 0, torno no 895, altímetro no 0, no 3. 0 no 3, via Índia, quando for 0,295 no 333. Lise direito, chame solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, eu sou 4, 1, 9. Proteção de pista 03, para teste do transporte. 0. Está autorizado, decorado, dá tempo, bom. Passaredo 2830, boa tarde. Tá sendo? 2830 da Passaredo, boa tarde. 2230, boa tarde. Após a rolagem da aeronave, o Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Centro da Gol e mantém na 1-0, 2230. Encontrará no Coral da Barra, Romeu. Solo. Prossiga. O senhor chamou o solo? Eu havia chamado só para informar que o PDP estava aparentemente bloqueado. Ah, sim. Táxi, o Gol 394-172 a bordo, 320 Campinas. 394, táxi em frente, pátio Índia, ponte espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0 no 3. E 3 em frente e pronto, 19. Azul 4-1-6, Alfa Juliette, portão 0-3. Alfa Juliette, portão 0-3, 4-1-6. Frequência livre, chame a decolagem. Vitória, Vitor Mike Beck. Valeu, Cacique. Me controle em 120, decimal 8. 08, 00. Olá. 545, obrigado, senhor. Boa tarde. Salvador, Gol 9600. Firme? Gol 600, Pucas de Par, vai cruzar 2000. Gol 600, contato radar decolagem, submantel 370, saída Puca. 370, saída Puca, Gol. Meio tempo é autorizado 200, fotocópia. Gente, autorizado lençol, nível de voo 200, decolada 1-0, com curva esquerda na saída Momo, Cosmo após direto. O controle apela em 120, decimal 8 e o transponder 55-16. Tive 5486, acostejamento correto, são pronto, pushback, acionamento. Decolado 1-6, chame controle 1230, decimal 8. 2-0-8-2-2-3-0. Controle São Salvador, passarei 2230, decolou na sua escuta. No subúrbio de Salvador. Salvador, batalha, segundo 1-8-0-6, para autorização de prazo, domingo 2-3-0. 1-8-0-6, autorizado Aracaju, nível de voo 2-3-0, decola da 1-0, com curva esquerda, na saída Pucajama, após direto Aracaju. Controle apere 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-5-3-2. Puca, confirma a transição. Confirme, gol 9-0-6. Puca, saída e a transição. Pucajama, após direto Aracaju. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0, curva esquerda, sai da Pucas Alma, direto, controle 120.8, transponder 5532, bom noite, Armin. 1-8-0-6, o contagiamento está correto, chame pronto para o feedback, acionamento. Aquele cordeão, boa tarde, o Papa Tango, Vitor Mike, Quebec. Papa Tango, Vitor Mike, Quebec, boa tarde, o ajuste no 013, vento 140 graus, 139, reposta 3 milhas da final da 17. Reportaremos 3 milhas da 17, mais para back. Vamos estabilizar no localizador. Chico 486, autorizado por estiver em funcionamento, chama pro táxi. Azulu, confirme o horário do plano? Aguarde. Eu vou 394, pronto, vamos entrar. O voo 1333 autorizado para lá, pistão a zero, vento 130 graus, a 2 nós. Tem, subindo a colagem, pistão a zero, voo 333. Aracaju, mantém o 075. Informe através de Salvador. Quatro, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém o no zero, trancado. Posso caso Lu confirmando é sobrevoo em Teofilândia? Quando não foi entendida a mensagem, é sobrevoo em Teofilândia, o hotel Azulu? Até o Azul. Tá com 3 milhas da 17, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, cheque trem, livre pouso, pistão 17, o vento 130 graus e 90 nós. Baixou e travou na fábrica, cara. Livre não, 17, o Mike Quebec. 95, com ajuste de altímetro no 0, no 3. Firmo, 1-0, 1-3. Webjet 5857, complete sua aproximação e chame a torre Salvador agora, é 1-8, decimal 9. 1895, Webjet 5857. Torre Salvador, FJ 5857. Está estabilizado, aliás, FJ 5857. FJ 5857, continua a aproximação, tráfego avistado, ajuste no 03, aguardar autorização para pouso. Aguardando em pouso, FJ 5857. O voo 1394, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 02 nós. Autorizado a decolar em voo 394. Hotel Oscar Zulu, é a torre. Confirme radial a distância de Teofilândia. O 02, 94 milhas. Aguarde cópia. Critério do comandante. Tomar Quebec no solo aos 2-3, autorizado backtrack, reporte pista livre. 5857, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 10 nós. Repouso, aviante 5857, já está com trem bastante na hora. Uno 394, decolado aos 24, chame o controle no 20.8. 208, boa tarde. E acione 5502 no transponder, gol Uno 394. 5502, é isso? Afirmo, 5502 no transponder, gol 1 no 394. 5502, boa tarde. São 3805, autorizado por Cibeca Acionamento, chame pronto táxi. Controle Salvador, boa tarde, gol 1394, decolou cruzando à direita. 1394, contato radar da decolagem, sub mantém o 360 na saída da EL. Sael 36394. Radial 034 a 94 milhas, confirma? Sim, só mais um minuto. Tomar em Quebec Central, estacionar frequência livre. Web 5857 no solo 25, livre direito, chame solo em 2.9. Vezão na área direita. Abjeto 5857, prossegue táxi via Alfa Juliet, posição 05. Golf Quebec. Está mantendo 075. Estou recebendo 7.900 pés no meu equipamento. Na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5535. Ok, autorizado conforme deu 350 para Recife. A rota está com a Tribu via Upper Whisky 58. Decola com a primeira 10, com a esquerda após. Cai na perfil Puca, transição Aracaju. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5532. 6142, transponder 5535, chama pronto, pushback e saneamento. Posso nessa, pushback e saneamento, obrigado. 03, confirma. Olha, traz um logo de 1 minuto para a conta. 354, também é decolado aos 28, chame controle no 20.8. Controle 208, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, é o Oceania 6315 para Guarulhos, nível 360, gente da Novembro. 6315, número 2, cópia. Gente, número 2 para cópia. 6315. O Força Aérea 2281 no centro de estacionamento, aguarde autorização de tráfego e autorização para iniciar o táxi. Falou, Latam 3805 para o táxi 176 a bordo, 4 horas de autonomia, atendendo o Galeão. 3805, autorizado táxi via Flight to India, no ponto de espera da 10, chama a torre em 118.95. O ajuste de altímetro no 013. 013, Pátio Índia, está o ponto de espera 1895, 3805, tá, obrigado. Hotel Escazulu, fora do sol, loja 29, chame controle no 20.8. 208, Pedro. De voo 090, decola da 10 com curva esquerda na saída Conde. O controle é para o 20.8 e o transponder 0271. Recife 090, decola da 10 com esquerda, saída Conde. Controle 208. 2281 no cotejamento correto, chame pronto o táxi. Né, 6315, pronto cópia. Pronto cópia, né, 6315. Autorizado Guarulhos, civil de voo 360, decolada 10 com curva direita, a saída da El Leda Bridge, via Abdulu 16, após o horizonte, após trivia e após conforme rota. Controle a PL 120.8 e o transponder 5527. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 90, curva direita, da Eole da Bridge a saída, após Bridge, voa pelo 16 até Belo Horizonte, após Bridge, após Posto de Caldas e controle de saída 1208-5527, o transponder Ocean 6315. O 6315, atendimento correto, estamos prontos para o expectamento. Chama na 6315. Gol 1806, posição 9 para pushback acionamento. 1806, autorizado pushback acionamento, chame pronto táxi. Autorizado, chama táxi. Boa noite, Sarmento. 92 milhas. Confirme. 92 milhas, senhor. 122 milhas? 92 milhas, copiado. Bono 394, chame o centro Recife nas frequências 13325, alternando 3395. 13325, alternando 3395, boa tarde. Paredo 2230, chame Recife nas frequências 1288, alternando 260. 288 e 1260, Paredo 2230. Então, 3805, a linha decola pista no 0, vento 140 graus no 0, nós, o TAM 3805. A linha decola pista no 0, TAM 3805. Livrando o subúrbio. Entrando na linha de ação do subúrbio, o caixa d'água. Para manter o subúrbio nessa região, o reportagem do governador. Gente. Hotel Oscar Zulu, informe 20 milhas afastado de Salvador. 381 autorizado táxi, até a interseção hotel, onde para cruzamento da 1028 chamará a torre em 118.95. Confirme dados, a transmissão inteligível, muito baixa, transmissão muito baixa. O Gol no 806 para o táxi com 156 a bordo, autonomia 0153, alterna Recife. O 806 autorizado táxi via Pátio Uno, Indian, ponto espera da 10, chame torre em 118.95, o ajuste altímetro no 013. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto espera da 10, torre no 9.95 e ajuste no 013, boa noite, 06. Salvador, boa tarde, Guilherme 142, na posição número 2 para o pushback acionamento. 6142, aguardo por tiver acionamento. Guardião 01, no vento 130 graus, 12 nós, o ajuste 10, 13 autorizado a decolar. Com próximo. Chama a torre 118.95, sério. A 3805, decolado aos 35, chame o controle no 0.8. 120.8, tá 3805. 6326. O 02590, desce ao 50, 050. Autorizado a alinhar e decolar, piso 0, vento 140 graus, 09. E o transponder 01171. Liberal, alfa 2 a bordo, acionamento táxi, torre 118, decimal 95. 25 de novembro. Desce ao 060, projetar 392. TAP 590, 6142, autorizado para estiver acionamento, chame pronto táxi. Autorizado para estiver acionamento, semana táxi, acionar 6142. Guardião fora do solo. Guardião 01, fora do solo, aos 37, chame controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, grato. November Alpha, reporte para táxi. Até o Oscar Zulu. Copiado, livre frequência 2x400 até o regresso. Até o Oscar Zulu.